Bom, existem várias figuras na história bíblica pelas quais são descritas e são descritos os atores principais no drama da alma humana. A mais facilmente reconhecida é aquela da mulher, né, que é um símbolo que persiste por toda a Bíblia. Então, os sofrimentos das diversas mulheres que nós encontramos na Bíblia aludem às aflições da alma humana, percebendo seu estado de separação da sua origem espiritual. Então, o primeiro ponto que nós vamos mencionar aqui é que, pela interpretação fisiológica da figura da mulher, ela se refere a esse princípio interno do ser humano, que é a alma, a psique. Então, a interpretação histórica das mulheres na Bíblia, né, prejudica muito o entendimento, porque ao invés de nós estarmos lidando com um símbolo, nós vamos tentar encontrar uma figura histórica, né, quando na verdade vai ficar muito claro de que ela é um símbolo, ela está representando alguma coisa maior que é a psique humana. Então, as mulheres com os seus adultérios, né, que são uma imagem constante do discurso, né, da adoração de falsos deuses, né, que nós vemos principalmente no Velho Testamento, denotam a maculação ou contaminação da alma através de sua infidelidade a seu amante divino, entregando-se à adoração de algo inferior ao Altíssimo. Seu casamento é a união da alma com o Espírito, e a concepção de filhos, a expressão do divino através dela, né? Então, para nós começarmos esse estudo, então nós vemos que bem no começo nós encontramos a mulher, ou seja, como símbolo da alma, descrita como Eva, né? Eva, que teria sido a primeira mulher criada por Deus após o primeiro homem, que foi Adão, né? Mas que dificilmente nós podemos encaixar numa interpretação histórica. Então nós temos que partir para uma interpretação simbólica de quem seriam Eva e de quem seriam Adão, né? O nome Eva significa alento ou vida. E em associação com a palavra Adão, né, o primeiro homem, né, Adão significa terra vermelha. Então é uma óbvia alusão à relação entre a alma e o corpo, o espírito e a matéria, a vida e a forma. Ou seja, a mulher simbolizando esse princípio espiritual, né, psíquico, e Adão representando a forma. Daí que a forma seria a primeira a surgir, né, na figura de Adão, né, o homem feito de barro, né, ou de terra vermelha, como nós acabamos de ver, onde Deus sopra a mente humana, né, com seu sopro divino. Mas, e o porquê a mulher, né, no caso específico de Eva, surge de Adão? Porque a alma, sendo um princípio interno, ela só pode surgir da existência do veículo físico, que é quem coleta as informações e as experiências na matéria. Então, a mulher, né, no sentido da alma, não poderia ser a primeira a ser criada, mas sim o veículo material capaz de coletar essas experiências. E daí que se diz que Eva foi criada a partir de uma costela de Adão, né? Porque a alma também é representada quase sempre, né, não só com a figura feminina, mas de órgãos internos do corpo humano, notadamente o coração. Então, se a alma seria o coração, e representando a alma, né, e Adão seria o homem físico, ou seja, no mundo externo, A costela que se é mencionada é um princípio intermediário, né? E é exatamente o que a alma é. A alma seria o intermediário entre o que é puramente material e o que é puramente espiritual, né? Então ela está exatamente no meio, né? Da mesma forma que essa costela que foi retirada do Adão está no meio entre a realidade exterior e a realidade interior, né? Então, dando prosseguimento nessa interpretação, a Eva, né, é uma criação posterior, pois a alma desperta no homem somente após longas eras do desenvolvimento físico. Com esse despertar advém a autoconsciência. Antes dessa transformação, o homem, como animal, não conhece o pecado, né? E é interessante nós também já falarmos sobre isso. Pecado, numa interpretação, mais linguística, né? Na verdade, significa desvio, né? Ou seja, sempre que o ser humano se desvia da sua verdadeira função na natureza, ou daquilo que se esperava dele, ele está cometendo um pecado. Mas isso, obviamente, não quer dizer uma danação eterna, mas sim como nós vemos, por exemplo, a palavra grega que se utilizou principalmente no Novo Testamento para pecado, que é a palavra amartia, ela exatamente quer dizer desvio. Ela não quer dizer algo tão pesado como a palavra pecado, né, que ficou muito caracterizado no cristianismo, principalmente medieval, né? E a alma, né, ou a mulher, é uma consciência que tem inicialmente uma simples percepção do ser. Seu pensamento e vida de desejo nesse estágio é embrionária. Ela não é autocentrada, mas dispersa. É ativa somente pela participação num grupo mental mais amplo do qual ela é parte. E o eu, né, ou o ego interno, que também seria um outro nome para nós darmos à alma, é descoberto, né? E relacionada a tudo exterior a ele mesmo. Então, este ego é o reflexo do puro espírito, e como sua natureza é desenvolvida através de graus extremamente lentos, surge a percepção do bem e do mal, aquilo que pertence à natureza do verdadeiro ego, o espírito, encontrando a si mesmo em oposição àquelas tendências inferiores que são o produto e resquício do passado animal. Com esse conhecimento do bem contrastado com o mal, surge inicialmente a tentação, o conflito, né, o desvio, o pecado, os quais estão, portanto, dentro de nossa alegoria, que manifesta-se através da mulher. Daí a história de que Eva, né, que foi uma criação posterior, então nós estamos interpretando aqui que Eva representa a parte psíquica do nosso ser, enquanto que Adão é o ser material. Por isso é que Eva, né, ou a alma, é que é o princípio tentador, né, dentro daquela alegoria de que a serpente trouxe a ela ao fruto proibido, né, do jardim do Éden, e é justamente a alma, ou a mente, ou o ego, que incita a Adão a consumir aquele fruto proibido. Só que o fruto proibido é exatamente o fruto da árvore do conhecimento e da sabedoria, né? Fruto esse que havia sido proibido de que Adão e Eva não consumissem esse fruto. Né? Então, o texto do Gênesis na Bíblia menciona de que então, os anjos, arcanjos, né? Os agentes iniciais dessa criação mencionam de que se o homem, né, e a mulher consumissem aquele fruto, eles se tornariam iguais a eles. Né? Porque, obviamente, que dentro do paraíso haveria uma existência idílica, né? Ou seja, e a partir do momento que eles conhecessem a existência do bem e do mal, e obviamente do conhecimento e da sabedoria, é nesse momento que acontece a expulsão do paraíso. Não que isso tenha sido uma pena, uma penalidade por um crime cometido, mas sim é mais ou menos como a transição que acontece entre a infância, né, e a adolescência e a fase adulta. Né? Conforme a criança vai tomando conhecimento do que é o mundo, conforme ela passa por transformações metabólicas, ela sai daquela vida infantil, que para todos os efeitos é paradisíaca, né? E cai exatamente no mundo adulto, que é um mundo de responsabilidades, um mundo onde que o ser humano tem que se deslocar, um mundo onde ele tem que existir durante a maior parte da sua vida. Então, desse ponto de vista fisiológico, a expulsão do paraíso ou do jardim do Éden significa essa tomada de consciência que cada um de nós tem que ter perante a sua existência. Né? Bom, então, esse conhecimento, essa sabedoria, né, do bem e do mal, é algo pelo qual se revela a dualidade que existe inerente em toda manifestação. Então ela foi dada ao homem, né, e somente ao ser humano, a fim de que através desse meio ele pudesse aperfeiçoar sua natureza e alcançar a libertação. Então nós vemos que a Adão foi dado a autonomia, né, ou seja, a liberdade de designar nomes, né? Ou seja, fazendo dele praticamente um co-criador com a divindade. Né? Então, nós vemos que a história do Gênesis, na verdade, não é apenas o Gênesis do nosso planeta ou do nosso universo, mas sim é o Gênesis da própria consciência humana que está sendo tratada ali. Né? Então, nós vemos que essa figura da mulher, ela vai sofrer uma evolução, né? Se ela representa exatamente o nível psíquico, né? Ela vai se aperfeiçoar através de todo o Velho Testamento, que vai falar principalmente das prostitutas, né? E das mulheres que das mulheres que cometiam crimes ou pecados, né? Mas que na verdade simbolizam exatamente o nível da alma quando voltada para a matéria. Então essa figura feminina vai evoluindo durante a Bíblia e quando chega ao nível do Novo Testamento ela sofre um aperfeiçoamento na figura de Maria, né, e vai evoluindo tanto que mesmo aquelas chamadas prostitutas ou mulheres que cometiam pecados, como Maria Madalena, elas entram em contato com a divindade superior, né, que seria, no caso, a figura do próprio Cristo, que não só lhe abençoa, mas que indica o caminho para fora do pecado, né? E vai atingir o princípio feminino, o seu maior aperfeiçoamento na mulher coroada do Apocalipse, né? Mas vamos falar um pouco mais sobre as mulheres da fase inicial, né, no Velho Testamento, porque essa mulher alma, portanto, Durante a longa e íngreme senda da evolução, a qual ela deve escalar, deve submeter-se a todas as fases da experiência e deve aprender através da tentação, do conflito, da degradação e, finalmente, a renúncia. O elemento do amor, aquela natureza do desejo que tem impelido a alma através da manifestação, deve expressar-se em cada plano de existência, desenvolvendo-se em direção à perfeição. Gradualmente, ela deve ser disciplinada, purificada e treinada para o mais sublime objetivo, porquanto sempre este é o meio de redenção, mesmo que no nível mais baixo, pois somente ele possui a capacidade da renúncia, do sacrifício, da doação de si mesmo, o qual, transmutado, torna-se a perfeita expressão do amor divino. Assim, a Maria Madalena dos Evangelhos sofreu, né, ou recebeu o ministério de Cristo. Ela é a primeira, né, a Maria Madalena é a primeira a reconhecer o Senhor após a ressurreição. Né, e a ela foi dada a promessa que seus pecados, que eram muitos, seriam perdoados, pois ela teria amado muito. Seu protótipo, né, no Velho Testamento, é a da prostituta Raabe, né, que auxiliou Israel a entrar na terra prometida e na qual as mesmas qualidades de devoção e discernimento são exibidas. Seu mérito também é reconhecido, pois ela residiu em Israel, fazendo com que Israel pudesse seguir o seu objetivo histórico. Né? E nós vemos que essa prostituta, ela está na própria árvore genealógica, né, que vai dar em Jesus, né, porque ela é justamente a mãe daquele personagem bíblico conhecido como Boaz, né, ou Boaz, né, que está na linhagem de Davi, que por consequência, né, a linhagem de Jesus é exatamente a linhagem de Davi, ou seja, há uma prostituta dentro dessa linhagem que vai dar no próprio Jesus. Então, se nós não interpretarmos isso do ponto de vista simbólico, fica muito difícil, né, entender por que, que não tiraram isso do relato histórico, né? Porque, obviamente, que não haveria nada mais desagradável do ponto de vista histórico que ter uma prostituta como um seu antepassado, né? E nessa direta descendência desde da prostituta Raabe, chegamos a Maria, né, a mãe imaculada, né, do próprio Salvador, né? Aqui encontramos, em Maria encontramos a alma apresentada novamente como mulher, né, mais evoluída por muitos estágios. Em Maria nós temos uma alma, né, uma mulher não mais rebelde como Eva, não mais sofrendo a vergonha e degradação das prostitutas do Velho Testamento, mas sim consciente de sua sublime missão e cooperando alegremente no plano divino. Né? A palavra Maria, ela deriva-se do hebraico, né, e significa mar, né, ou também o amargor, né? Então, a Maria se remete muito à instabilidade, à mobilidade do nível psíquico que existe no nosso interior. Aqui, observamos uma vez mais a conexão de Maria, né, e esse princípio aquoso, né, que muitas vezes representa a alma humana, né? E a água também é um constante símbolo que representa a alma, né? Isso porque é um fato que a alma humana possui um aspecto dual. Ela enfrenta o elemento passional do desejo no ser humano, aquele que aprisiona-o e o mantém sujeito às limitações da matéria, aquele que o arrasta para baixo. Mas, por outro lado, a alma aspira aos reinos superiores da existência. Ela sente o impulso sublimador do espírito e é atraída para as coisas superiores e sagradas, que procurando escapar da servidão da carne e ser reintegrada a um estado celestial. Então, assim, existe sempre um combate, né? Entre a matéria, né, ou a experiência exterior, e a verdadeira natureza da alma, que é interna, né? Então, esta é a verdadeira amargura, né, de Maria, né, por ser exatamente essa figura, né, que se nós fôssemos interpretar ao pé da letra, né, se nós fôssemos interpretar que a mulher que foi, uma mulher histórica que foi Maria, receberia o Espírito Santo e conceberia de forma virginal o filho, o seu filho que seria Jesus, né? Isso realmente é uma coisa muito difícil de sustentar do ponto de vista histórico, mas que tem um grande simbolismo. Porque o próprio Jesus vai representar o quê? Algo superior à própria alma, que é o Espírito Divino representado na figura de Jesus. Então é por isso que Maria, quando se lhe apresenta o anjo, né, que nós podemos dizer que é o raio do divino, o mensageiro de Deus, quando se apresenta a ela e o anjo Gabriel informa que ela seria, pariria o Salvador, né, já Jesus, ela diz, ela se conforma e diz, né, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Então aí nós vemos o que, ao invés das prostitutas do Velho Testamento que se voltavam, que é a consciência voltada para a matéria, nós temos uma mulher, no caso de Maria, voltada para o espírito, onde ela se volta para algo superior na figura do anjo e depois, quando ela vem a ter a criança divina que é Jesus. Mas, dando prosseguimento a esse simbolismo também da água como símbolo da alma, né? Então, vemos então porque o mar é escolhido como um símbolo da natureza do desejo, né? A água é sempre quimicamente pura e qualquer impureza nela surge graças à presença de alguma substância distinta a ela, a qual pode ser removida pela destilação, né? A alma também é inerentemente pura, sendo divina em sua natureza essencial. E seu presente estado de impureza é o resultado de seu contato corruptivo com a matéria, né? Esta mácula ou mancha, né, desse pecado é removida por um processo de destilação ou de purificação espiritual. E como resultado do fato de que o impulso superior toma o controle e finalmente transmuta, né, o transforma inteiramente o inferior. O mar é às vezes turbulento e agitado, como uma tormenta, e sujeito a uma tempestade repentina e irada. Mas quando está quieto e calmo, reflete a luz superior e constitui um espelho para o sol espiritual. Assim, a alma também, quando vítima das paixões descontroladas e das violentas emoções, estando agitada e turbulenta, como numa tempestade, ela às vezes, muitas vezes, naufraga, né? Em navios, né, repletos de preciosas cargas, fazendo naufragar muitas experiências virtuosas. Mas quando as paixões ferozes, né, são subjugadas e são assim apaziguadas, quando a alma concentrada em meditação espera, né, descansa, escuta, respondendo às vibrações superiores, então ela reflete a luz divina. E aí ela é iluminada, elevada, unida com o eu superior, seu próprio princípio espiritual interno. Maria, então, é a alma nessa atitude, né? Porque Maria é alguém que está esperando, né? Está numa certa passividade, né? Responsiva, né? Ofertando a si como um instrumento voluntário para as propostas do Espírito. E a passagem é justamente esta, né? Onde nós lemos, né, que Maria mencionou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, né? E é interessante que essa passagem bíblica se menciona que ocorre em Nazaré, né? E Nazaré significa pôr à parte, né, ou separar, deixar de lado, né, denotando uma vida dedicada, né? A alma preparada, purificada e consagrada ao serviço do divino, né? E nesse estado de submissão e alegre receptividade que ela recebe o contato com o Espírito Santo. Aquela experiência de bem-aventurança conhecida na linguagem mística como a união divina, pela qual nasce o Cristo, não histórico, mas o Cristo místico, né? Ou a consciência espiritual dentro do ser humano. Esse Cristo interno é o poder salvador e redentor dentro do ser humano. O Deus interno em si, do qual ele só pode se tornar consciente através da união mística da alma com o Espírito. A condução ao nascimento que deve ser realizada em vida por cada filho do homem, né? Ou seja, nós mesmos. Então, nós vemos que há essa evolução no Velho Testamento, né, das mulheres, e até antes que a própria Eva, né, a literatura judaica mencionou a existência de Lilith, né, conhecida como a mulher descabelada, a mulher louca, né? E a Bíblia que nós conhecemos, que começa no Gênesis, menciona só Eva, né? Mas aí há muitas prostitutas no Velho Testamento, e há inclusive as regras judaicas para se tratar com as prostitutas ou as mulheres adúlteras, né? Que seria a morte por lapidação, né? Ou seja, a morte por apedrejamento. E foi justamente o que Jesus evitou com Maria Madalena, quando ele se aproximou e a protegeu, né? Ela que estava para ser apedrejada, e Jesus protegendo, né? Escrevendo algumas coisas sobre a terra, né? Em seguida mencionou: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí, obviamente, que o povo recuou, mas Jesus dá uma grande mensagem para Madalena, que ela, que os seus pecados seriam perdoados, mas que ela saísse daquela vida e não pecasse mais, e aí ela se torna praticamente uma devota do Cristo, né? Então, se nós vamos partir para um nível superior, se Maria é a mulher ou alma que espera e recebe o divino para pari-lo nessa existência material, né? Nós temos que agora virar a nossa análise para as páginas finais da Bíblia, né? No Apocalipse, e ali encontrarmos essa grande mulher que é ali descrita, né? A mulher do Apocalipse, que é descrita como trajada com o sol e sentada sobre a lua e coroada com 12 estrelas, né? Vejam só que interessante. E essa mulher glorificada, né? E com esses elementos que foram mencionados, a lua simboliza a geração e o tempo. As 12 estrelas, obviamente, que são as 12 constelações zodiacais, né? E também o ciclo da evolução humana. E também podemos dizer que esse termo trajada com o sol, ou seja, uma grande irradiação, né, que é uma forma de linguagem dizer isso, né, ela tornou-se a radiação e a glória, né, e não possui mais a necessidade de qualquer luz artificial. E também a escritura descreve que esta mulher como residindo no deserto, em um lugar preparado por Deus, da mesma forma que a Nazaré do nascimento de Jesus. E aí podemos concluir esse tópico, né? Que essa mulher, ela, como figura, né? Ela tem toda essa evolução desde as primeiras mulheres, né? Ou seja, começando com Eva e depois pelas prostitutas do Velho Testamento. E nós vemos a evolução do personagem feminino como símbolo, passando por Maria Madalena e finalizando com a mulher glorificada do Apocalipse, né? Apocalipse que significa exatamente a grande revelação como passada por João, né? O grande e o bem-amado discípulo de Jesus, né? Então nós vemos que esses princípios que foram mencionados, né, se nós esquecermos de lado a chave histórica, mas observarmos o nosso interior, né, a nossa vida psíquica, é exatamente aquilo que acontece. Porque o ser humano, né, e a mente humana, mais especificamente falando, que é exatamente essa alma, ela tem essas duas capacidades. A capacidade de se voltar para o que é puramente material. Então a mente, ou seja, a alma, se sente muito incompleta, muito insatisfeita. Ou então, quando a pessoa se espiritualiza, essa alma, ela se volta para o interior, né? E essa pessoa ganha um significado, uma espiritualidade muito grande. Então, nós temos que lamentar que as interpretações puramente históricas que foram dadas, né, a essas passagens bíblicas das mulheres têm sempre levado a uma discriminação, né, efetiva da mulher, principalmente nas sociedades que têm a escritura da Bíblia como fundamento, né? E, lamentavelmente, nós vemos isso também até em outras culturas, né, que não aquelas que estão relacionadas com a Bíblia. Então, conhecendo esse simbolismo, nós podemos exatamente abstrair um conhecimento muito profundo de que a mulher simboliza essa natureza espiritual, aliás, uma natureza que sobrevive ao corpo físico. porque infelizmente foi só no século V da nossa era de que o princípio da pré-existência da alma foi retirado do conhecimento dos dogmas cristãos, né? Foi justamente no concílio de Constantinopla I, né, onde foi pedido, né, entre os bispos que, através de um debate, fosse retirado esse conhecimento de que a alma ela pré-existe ao corpo e que a alma, na verdade, ela subsiste à existência do corpo. Porque isso é a base para o conhecimento que era muito corrente entre os judeus, de que a alma, ela repetidamente, ela retorna à manifestação na matéria, né? Ou seja, que o ser humano não tem apenas uma vida, uma existência, mas sim de que a alma, a fim de evoluir, que ela volta à matéria por diversas vezes, né? E isso é o princípio que no Oriente é conhecido como o princípio da reencarnação, ou seja, de que a alma toma corpos, né, periodicamente para a sua evolução. Esse princípio ele só foi retirado do cristianismo no século V, né? Exatamente 1000 anos antes da descoberta do Brasil, já houve esse desvio no conhecimento cristão. E isso causa inúmeros problemas na interpretação cristã, né? Então nós vemos até coisas realmente absurdas no texto cristão, né, da Bíblia, se nós não considerarmos que realmente dentro do ser humano existe alguma coisa que subsiste à existência material. Porque, venhamos e convenhamos, né, como que nós poderíamos atingir aquilo que o próprio Jesus mencionou, né, ou as próprias escrituras mencionam, de que nós teríamos que evoluir até atingirmos, né, como diz São Paulo, até atingirmos a plena estatura do Cristo. Seria, né, só nesse período tão curto de uma existência humana que nós teríamos a oportunidade de fazer esse aperfeiçoamento? E nós vemos que isso se mostra realmente praticamente impossível, né? Ou seja, fica até a ideia de que aquilo foi uma assertiva, uma declaração que não tem realmente uma verdade nela. Porque como que em algumas poucas décadas o indivíduo pode se erguer à própria estatura do Cristo? Agora, se nós imaginarmos que dentro de nós há um princípio que vem à matéria periodicamente, né, e se nós realmente estudarmos mais profundamente, nós vamos ver que o judaísmo, né, a tradição antiga dos hebreus, tinha um conhecimento dessa existência da transmigração das almas, ou seja, de que a alma ela vem, ela pré-existe e ela vem periodicamente do plano espiritual para a matéria. Então há muitas passagens no Velho Testamento onde isso fica evidente, e a própria e alguns próprios detalhes do Novo Testamento, né, quando, por exemplo, os discípulos, vendo que Jesus se aproximou de um cego, né, se pergunta a Jesus, né, quem teria pecado, se teria sido aquele indivíduo que era cego ou se os pais daquele indivíduo. Isso é tipicamente uma pergunta de pessoas que têm consciência de que o corpo material ele é uma expressão da alma, né? Porque como que o cego que estava ali, né, que tinha uma idade muito novo ainda, né? Como que ele teria sido responsável? E como que os pais seriam responsáveis por essa doença que o filho teria, né? Então Jesus respondeu que nenhuma coisa nem outra, mas que para que naquele cego se cumprissem os desígnios de Deus. Então, e o que ele quis dizer com isso? É de que realmente essa manifestação dos seres está circunscrita dentro de uma lei divina, dentro de princípios de causa e efeito, onde aquilo que o indivíduo planta, o indivíduo colhe, né? Aquilo que o indivíduo semeia, ele terá que um dia recolher para a sua experiência. Então, tudo que acontece à nossa volta não é meramente um acaso, mas sim a colheita de uma semeadura, né, que nós fizemos no passado. Então, quando textos que nós encontramos na Bíblia, né, mesmo no apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele menciona de uma maneira aparentemente até chauvinista, né, quando ele diz assim que a mulher deve ficar quieta ou manter silêncio dentro da igreja. Se nós levarmos essa frase ao pé da letra, nós realmente seríamos forçados a considerar Paulo como um indivíduo machista, né? Mas não se trata disso, né? Pois existia, né? E Paulo, obviamente, como um iniciado na Cabala, né, ele tinha exatamente esse conhecimento. E os escritores dos evangelhos, né, e que relataram as epístolas de Paulo e os atos dos apóstolos, sabiam muito bem disso. Então, quando ele pede para que a mulher fique quieta durante a função, né, da igreja, na verdade, ele apela, na verdade, que o princípio espiritual da nossa alma estivesse aberto para a oração, né? Orar que significa, de um ponto de vista bem prático, né, abrir a boca. Então, se a nossa alma não estiver receptiva, não estiver quieta, e é exatamente essa figura da linguagem da mulher aí que é usada, né, se a mulher ou se a alma não estiver calma, não estiver quieta, não estiver receptiva, como é que ela vai receber essa informação divina? Então esse é o primeiro tópico que nós acabamos de abordar, né? Ou seja, que a mulher é um grande símbolo que nós vemos se repetir por toda a Bíblia, né? E se nós retirarmos os nossos olhos da Bíblia e passarmos, por exemplo, para outros níveis, né, simbólicos, né, ou outras mídias, ou outras tradições, né, nós vemos isso também na literatura, vemos até nos filmes, né, a quantidade de filmes onde há uma personagem feminina central ao redor do qual circulam todos os outros, né? Como nós vemos aí até nos mais modernos, no Guerra nas Estrelas, por exemplo, que sempre tem uma princesa que como personagem central, né? E tantos outros filmes que mantêm esse arquétipo da mulher simbolizando a alma e os heróis ou vilões e outros personagens circulam ou a protegem ou agridem esse princípio feminino. Então, obviamente que nós estamos aqui ressaltando de que nós devemos, através do conhecimento desse simbolismo da Bíblia mais profundo, deslocarmos a nossa percepção para o nível histórico e passarmos para esse nível simbólico. Ou seja, quando nós virmos no texto bíblico uma personagem feminina falando, ou se estiver falando de alguma personagem feminina, nós estaremos nos remetendo ao princípio psíquico, ao princípio da alma que está evoluindo dentro de cada um de nós. Então aqui termina esse tópico sobre a mulher.